Morumbi, Serra Leoa, onde a guerra domina. No chão, na poeira, na essência da neblina, eu tô aqui sobrevivendo, mantendo a calma para não virar motivo. Os porcos bater palmas, revolta absoluta na favela ao sapão, onde o pobre já nasce nomeado o tal do vilão. Não preciso convencer os manos que estão cientes, mas uma parte da favela dorme felizmente em um sono profundo. Viaja na maldade, abre as portas para o inferno da infelicidade. Sem perdão, aumentando a ignorância, com ignorância aumentando a matança. Alma queima como sempre, a maldade é descarregada. Quem viu, quem nunca ouviu, quem nunca disse nada. Do meu mano só restou um retrato, quem dera eu pudesse dar o último abraço. Manter a calma até aonde eu não sei, do pesadelo da neurose eu lembrei. Molhei o rosto, preferi ficar de boa, pois vivemos no suspense, quem não é cabelo à boa. E aí, mano, mil anos, hein? Como é que vai as coisas? Fala, velho. Tá embaçado, sem trampo, faltando leite em casa, moleque doente, é foda. E aí, mano, como é que você tá fazendo? Mano, eu tô pensando em partir pro arrebento, cara. Mas por enquanto eu tô mantendo calma. Só muita calma nessas horas, mano. Buscar a felicidade e o respeito vale muito. A cada dia que passa, meu tempo fica curto. Eu me vejo, me olho no espelho, um reflexo da agonia, desgastado logo cedo. Eu assumo a responsa, sou eu quem paga as contas. Eu assisto a TV pra esquecer, quero ficar de boa. Mas aí vem da fita, só quem vê acredita. Ostentação brilhante, ou viagem mansão. O relógio mais caro demarca a posição. É nessa hora truta que o olho brilha. Mais um copo de café, tento ficar na minha. Veja só, é conflito de identidade, é pior. É o embrião da criminalidade que nasce junto com o sonho de jogar futebol. Ou da mina bailarina buscando lugar ao sol. Aí bate o nervoso, meu povo quer tão pouco. Só nasci, crescer, sofrer minha cota bem dobro. Penso no que quero, até onde eu posso ir. Do fim ao início, do início ao fim. Até tenho experiência, mas boa aparência não. Rejeitado de novo, aumenta a atenção. Você criou o monstro, segura a bronca, irmão. E aí, irmão, trouxe a mercadoria aí, trouxe as armas aí. Ah, o barato tá aqui, ó. Todo jeito, ó, sente só. Essa louca, é louca, hein, mano. Quem vai ser o doido, vai se meter a herói? O é de primeiro mundo. Deixa eu ver aí, ó, vamos ver essa aqui. Porra, mano, cuidado com essa fita, mano. Você quer matar nós, mano? Vai vendo só a fita. A fita vai ser hoje, o bagulho vai ser hoje. Então é o seguinte, chega de sofrer, mano. É, vamos buscar e já era. Vamos pro tudo ou nada. É, daquele jeito, mano, é nóis. Olha aí, o que é isso? Invadiram uma casa, hein? Atenção, a informação é que invadiram uma casa, tão pulando o muro. Estão atrás do terceiro bandido. Atenção, estão atrás do terceiro bandido. Atenção, invadiram a casa. São vários policiais. Pelo jeito é polícia civil e militar também, hein? Invadindo aí essa casa. Atrás de um marginal, que seria o terceiro marginal, não é, Ana? Simões, na tela. Tá tendo uma mesma quadrilha e dois assaltos. Os acusados agiam rápido. Em poucas horas, eles trocavam de roupa, mudavam o tanque da moto para não deixar pistas e partiam para mais um assalto. No segundo assalto, as vítimas estavam aqui no cruzamento da Avenida Giovanni Gronk com estrada de...